essa doença me cega. Porém a cura formula somente um lado dos dois. Esse jogo que vira, meu anjo que morre, meu demônio vomito que eu não posso falar. Dentro dessa epiderme lotada de vermes, ainda encontro luz pra poder me limpar. Qual é o preço da matéria? O toque é sensação, por nada consegui poder se tocar. Ser e não ser ao mesmo tempo, se vivo dentro do sonho, se sonha a todo momento. Com 27 chaves encontrei a fonte do cão. Foi onde eu encostei a mão, a fragmentação. Explicar o quê? Explicar para um médico que as leis da física podem ser suspensas, que o que sobe pode não descer. Explicar que o tempo pode ir do presente para o passado e aí voltar para o presente de novo e você não pode controlar. Por que não pode controlar? O quê? Por que não pode controlar o tempo? Eu vi tanta janela fechada no mundo. Me acostumei com a luz barroca no chão. Nesse chão empoeirado de memórias, comprei um par de asas me doando por esmolas. Sei que a vida é curta, porém tempo longa me alonga pelo tombo de não querer tombar. Por tantos erros conturbados, me dividindo em pedaços, onde encontro ausentado querendo me achar. E quanto mais eu me entendo, mais tenho medo de possuir minha mãe em mim. Posso estar só no começo, mas sei que meu meio a meio tá sendo o buraco que sempre cai no fim.